Others did. Others did. Others did. Others did. Others did. Others did. Others did. Others did. Muitos amigos, muitos amigos. Others did. Fizemos todos uma faquinha para ires buscar a cena. Há de ter, há de ter, há de ter, há de ter. Muitos amigos, muitos amigos. Há de ter. Levaste as gajas e levaste o carro. Deixaste a gente agarrado. Há de ter, há de ter, há de ter, há de ter. Muitos amigos, muitos amigos. Há de ter. 6 da manhã. A amizade é mesmo uma coisa muito linda. Mas ouve, havemos de te apanhar, caralho. Ouve, e quando te apanharmos vais ser tão fixe. Vais para o rio atado com um grande apodragulho. Ou então não, um gajo compra uma fusca, vai à casa do bacana e tal. O gajo, é pá, já não tenho nada, velho. É pá, tens uma ressaca do caralho, mas não me faça disso, pá. Pois pá, temos de pena, bacana. Olha bem pouquinho, abre a boquinha. Metes-me o canto na boca e dizes assim ao gajo: há de ter, há de ter, há de ter, há de ter, há de ter, há de ter.